sexto mandamento: não matarás. Roger Jones era um homem religioso. Mais que isso, era muito religioso. Ia à igreja todos os domingos e obedecia aos 12 mandamentos. Nunca sequer sonharia em violar qualquer um deles, muito menos o sexto: não matarás. Isto é, Roger nunca teria sonhado em matar ninguém. Até que casou. A esposa, Louise, era uma ótima pessoa. Amava Roger, e ele a ela. O problema do casamento não era Louise, mas sua mãe. Ela se chamava Sarah, e era o ser humano mais insuportável que Roger já conhecera. Sarah não queria que a filha casasse com Roger. Preferia que Louise casasse com alguém importante, e Roger não era importante. No dia do casamento, ela disse à filha: decidi morar com você e Roger. Quero ter certeza de que ele vai tratá-la direito. Roger não ficou nada feliz ao saber da notícia. Nossa casa é bem pequena. Onde vamos alojá-la? Ela ficará no quarto de hóspedes, propôs Louise. Sarah mudou-se naquela tarde, deu uma olhada no quarto de hóspedes e declarou: é muito pequeno para mim. Ficarei no quarto principal. Mas onde nós vamos dormir? Perguntou Roger. No quarto de hóspedes, respondeu Sarah. Isso foi apenas o começo. A sogra criticava tudo o que Roger fazia. Ao de jejum, ela comentou: não deve comer ovos com bacon. Faz mal à saúde. Mas gosto de ovos com bacon. Daqui por diante, declarou Sarah, você comerá apenas alimentos saudáveis. Roger nunca mais teve permissão para comer ovos com bacon. Sarah não gostava da maneira como um genro se vestia. Parece um palerma, disse ela. Daqui por diante irá ao escritório de terno escuro, camisa de colarinho e gravata. É um escritório bastante informal, protestou Roger. Ninguém usa gravata. Mas você vai usar. E Roger passou a ir trabalhar de terno e gravata. Uma noite, quando Roger tomava um scotch com soda, Sarah anunciou: não haverá mais bebidas alcoólicas nesta casa. Joguei fora todas as garrafas. Mas isso não era o pior. Sarah não perdia nenhuma oportunidade de dizer à filha que sua escolha havia sido a pior possível. Poderia ter casado com alguém mais bonito, mais rico e mais importante. Acontece que eu amo Roger. Não sabe o que é o amor, menina. Preciso encontrar alguém melhor para você. Mas do que está falando, mamãe? Sou casada com Roger. Sempre pode obter o divórcio. Não quero divórcio. Vai querer. Espere só para ver. No instante mesmo em que Roger chegava em casa, de volta do trabalho, a sogra começava a importuná-lo. Por que não ganha mais dinheiro? Tem um bom salário. Louise e eu levamos uma vida confortável. Mas eu não. Gostaria de morar numa casa maior. Talvez você devesse mudar de emprego. Não quero mudar de emprego. Gosto do lugar em que trabalho. Só porque não conhece nada melhor. Sarah nunca deixava que os dois ficassem a sós. Sempre estava presente, falando sem parar, jamais lhe dava um momento de sossego. Louise sentia-se tão infeliz com a situação quanto Roger. Talvez pudéssemos persuadi-la a sair daqui, sugeriu Roger. Eu não poderia fazer isso, querido. Ela é minha mãe. Deixe-me tentar, pediu Roger. Foi falar com Sarah. Não gostaria de morar sozinha num bom apartamento? Disse Roger. Terei o maior prazer em pagar o aluguel. Sarah sacudiu a cabeça. De jeito nenhum. Quero continuar aqui, onde posso ficar de olho em minha filha. Ela precisa de mim. Louise já é adulta, não precisa mais da mãe. Só eu posso julgar isso. No momento em que Roger concluiu que as coisas não podiam ficar piores, tudo piorou. Roger convidou o chefe para jantar. Orgulhava-se de seus dotes culinários e resolveu preparar o jantar. Fez uma sopa de legumes deliciosa, um bolo de carne com purê de batata e uma torta de maçã. Ficou muito satisfeito com o jantar. O chefe chegou na hora marcada. Olhou ao redor e comentou. — É uma casa linda, Roger. — Pequena demais. Interveio Sarah. — Eu gostaria de tomar um drink. Sugeriu o chefe. — Lamento, mas não temos bebidas alcoólicas em casa. Informou Roger. O chefe se mostrou surpreso. — Não. — O jantar está pronto. Anunciou Roger. — Por que não sentamos logo à mesa? Louise serviu a comida que Roger preparara. A sopa foi o primeiro prato. O chefe aprovou. Está deliciosa. Salgada demais, reclamou Sarah. Roger põe sal demais em tudo. O prato seguinte foi o bolo de carne com purê de batata. É o melhor bolo de carne que já comi, comentou o chefe. Então não sabe nada sobre comida, disse-lhe Sarah. Tem um gosto horrível. O purê está ótimo. Muito encaroçado. O jantar inteiro foi assim. Sarah reclamou de tudo. Eu seria capaz de matá-la, pensou Roger. E sentiu-se chocado com tal pensamento. Matar ia contra o sexto mandamento. E no entanto... Todas as tardes Sarah saía para fazer compras. Adquiria vestidos, bolsas, echarpes e sapatos. Gastava muito dinheiro. Roger não teria se importado se não fosse um detalhe. Ela punha tudo na sua conta. Suas economias definhavam depressa. Foi falar com a sogra. Tem gastado muito dinheiro ultimamente. Está se queixando? Minha filha casou com um pão duro. Não posso desfrutar de uns poucos prazeres nessa vida. Claro que pode. Não tive a intenção. Nesse caso, nunca mais torne a me falar sobre dinheiro. Eu sempre aconselhei minha filha a não casar com você, um sovino. Roger conversou com a esposa. Não vai sobrar nenhum dinheiro em nossa poupança. Sua mãe está gastando tudo. Querido, mamãe é velha. Vamos deixar que ela se distraia um pouco. Velha? Gritou Roger. Ela viverá mais do que nós. Nada pode matá-la. Se a mandassem para a jaula de um leão, o leão acabaria morrendo. Ela falaria até o leão se suicidar. Roger está sendo grosseiro. Não se esqueça que ela é minha mãe. E não havia mais nada que Roger pudesse dizer. Roger sentia um profundo amor pela esposa e contava com um casamento feliz. Só que a presença da sogra transformava o casamento num inferno. A última gota veio numa noite de sábado, quando Sarah declarou. Convidei uma pessoa para jantar conosco. Roger tentou se mostrar simpático. Isso é ótimo. Nós a conhecemos? É um homem. O convidado chegou às 7 horas. Era alto, bonito e muito rico. Esta é minha filha, Louise, disse Sarah. Ela esqueceu de apresentar Roger, que estendeu a mão. Sou Roger. Olá, Roger. Sou Ken. Ele olhou para Louise. Você é mesmo tão bonita quanto sua mãe me descreveu. Ken é solteiro, informou Sarah. E no mesmo instante, Roger compreendeu tudo. Sarah convidara aquele homem para apresentá-lo a Louise. Louise e Ken conversaram durante todo o jantar. Tenho uma grande companhia de navegação. Ganho $1 milhão por ano. O único problema é que não tenho uma mulher com quem partilhar tudo isso. Ken olhou para Roger. Você é um homem de sorte. É verdade, sou mesmo. Respondeu Roger. E tenciono continuar assim, pensou. Ken adora ópera. E sei que você também gosta, Louise, ao passo que Roger detesta. Sarah olhou para Roger. Ken tem ingresso para a ópera na noite de quarta-feira. Não seria ótimo se ele levasse Louise? O que Roger poderia dizer? Claro. Ele estava rangendo os dentes. Então está combinado, declarou Sarah. Vocês dois vão sair e se divertir um pouco. Roger sentiu vontade de matá-la. Matar. Essa palavra de novo. Só que agora não era apenas uma palavra. Nunca odiara tanto uma pessoa em toda a sua vida. Sarah estava destruindo seu casamento. Depois que Ken foi embora, Roger disse: Estive pensando, Sarah. Seria muito melhor se você se mudasse para um apartamento só seu. Sarah fitou-os nos olhos. De jeito nenhum. Seja como for, eu não me surpreenderia se Louise se divorciasse de você para casar com Ken. Nesse caso, eu iria morar com eles. Foi nessa noite que Roger decidiu comprar o veneno. Na manhã seguinte, Roger entrou numa drugstore. Estou tendo problemas com minhas plantas. Tem arsênico? Tenho, sim. Mas terá de assinar o recibo. Está bem. Roger tomara uma decisão. A sogra tinha de morrer, mesmo que ele fosse para a cadeia elétrica por isso. Era a pessoa mais perversa que já conhecera. Ele guardou o arsênico no bolso. Naquela noite, enquanto Louise e Sarah estavam na sala de jantar, Roger foi até a cozinha para buscar o café. Despejou o arsênico na xícara da sogra e mexeu. Voltou à sala de jantar. Aqui está seu café. Roger pôs a xícara com veneno na frente da sogra. Demorou muito, reclamou a sogra. Ela tomou um gole e acrescentou: O café está com um gosto amargo. É uma marca diferente, explicou Roger. Pois vamos voltar a usar a antiga. Ele observou Sarah tomar um gole, outro e mais outro. Podem me mandar para a prisão, pensou Roger. Podem me executar, não me importa. Valerá a pena me livrar desse monstro. Sarah terminou de tomar o café e murmurou: Vou me deitar agora. Não me sinto muito bem. Roger observou ir para o quarto. Era a última vez que ouviria suas reclamações, suas críticas. Pela primeira vez em muito tempo, Roger e Louise ficaram a sós. Eu amo muito, querida, disse Roger. Não importa o que aconteça, lembre-se que eu a amo. Nada vai acontecer, respondeu Louise, sorrindo. Ela não sabe de nada, pensou Roger. Pela manhã, quando acordar, vai descobrir que a mãe morreu. Roger não dormiu naquela noite. Imaginou a cena pela manhã. Louise encontraria a mãe na cama, morta, e viria gritando à sua procura. A polícia seria chamada. Haveria uma autópsia, descobririam o veneno e saberiam que ele comprara. Você envenenou sua sogra? Envenenei. E ele receberia punição como um homem. Na manhã seguinte, Roger observou Louise sair da cama e começar a se vestir. A qualquer momento agora, pensou ele, Louise vai entrar no quarto da mãe e descobrir o que aconteceu. Ainda devo agir como se não houvesse nada de errado. Roger também se vestiu, foi para a sala de jantar. Deparou com Sarah sentada à mesa. Está atrasado, disse ela. Não gosto que me deixem esperando. Roger não podia acreditar em seus olhos. Vira a tomar o veneno. Tive uma noite horrível, comentou Sarah. E ainda estou com uma terrível dor de cabeça. Ela é uma bruxa, pensou Roger. Tenho de encontrar outra maneira. Roger era muito habilidoso com coisas elétricas. Naquela noite, enquanto Sarah saía para dar uma volta, foi a seu quarto e removeu o isolamento dos fios do abajur na mesinha de cabeceira. Assim, quando ligasse, Sarah seria eletrocutada. Ele tornou a passar a noite inteira acordado, esperando para ouvir os gritos de Sarah no instante em que a corrente elétrica passasse por seu corpo. Ouviu Sarah entrar no quarto e fechar a porta. Sentou na cama. Não houve qualquer ruído. A esta altura, ela já deve ter morrido, pensou ele. Pela manhã, vestiu-se e foi para a sala de jantar. Sarah já estava sentada à mesa. Esta casa está começando a cair aos pedaços, comentou ela. O isolamento dos fios do meu abajur se desfez, e eu tive de consertá-lo. Roger ficou atônito, incapaz de falar. Não gosto dessa gravata, acrescentou Sarah ríspida. Trate de trocá-la. Não suporto mais, pensou Roger. Na noite seguinte, durante a madrugada, Roger saiu da cama sem fazer barulho e foi ao quarto grande em que Sarah dormia. Levava um travesseiro. Inclinou-se sobre a cama e comprimiu o travesseiro contra o rosto de Sarah até que ela parou de respirar. Cometi um assassinato, pensou Roger. Violei o sexto mandamento. Não matarás. Serei punido por isso, mas valerá a pena. Voltou para o quarto e mergulhou num sono profundo pela primeira vez em semanas. Ao acordar na manhã seguinte, Roger sentia-se exultante, sabendo que acontecera algo da maior importância. E depois recordou o que era: matar a sogra. Vestiu-se com um sorriso de felicidade e foi para a sala de jantar. Encontrou Sarah sentada à mesa. Fitou-a com os olhos arregalados, incrédulo. Tive um sonho horrível, queixou-se Sarah. Sonhei que alguém tentava me sufocar. Não adianta, pensou Roger. Ninguém pode matá-la. Ela é indestrutível. Estou condenado a viver com essa mulher para sempre. Foi para o escritório, na maior depressão. Você está bem? Perguntou o chefe. Parece muito infeliz ultimamente, Roger. Alguma coisa incomoda? O que Roger podia dizer? Não queria se queixar de seu problema e não havia nada que pudesse fazer a esse respeito. Não, respondeu ele. Está tudo bem. Roger compreendeu de repente por que se sentia particularmente deprimido naquele dia. Era quarta-feira, e à noite Louise sairia com um bonito e jovem milionário à procura de uma esposa. É bem provável que ela prefira a mim, pensou Roger. Sarah tem razão. Não sou importante, não sou bonito. Talvez Louise tenha cometido um erro ao se casar comigo. Ele sabia o que iria acontecer. Naquela noite, ao voltar para casa, Louise o chamaria para uma conversa e já podia imaginá-lo. Roger, tenho uma coisa para lhe contar. Não preciso me contar, Louise. Já sei o que é. Eu me apaixonei por Ken. Não posso culpá-la. Ele é melhor do que eu. Gosto de você, Roger, mas mamãe tinha razão. Eu devia ter casado com alguém melhor. Vou embora esta noite. Ken e eu viajaremos para Paris em nossa lua de mel. Sua mãe vai acompanhá-los? Não. Ela quer ficar aqui com você. Naquela noite, Louise pôs o vestido mais bonito. Não se importa que eu vá à ópera, não é mesmo, Roger? Não. Mentiu. Sei como gosta de ópera. Divirta-se. Obrigada, querido. Ela o beijou. É provavelmente a última vez que me beija, pensou Roger. A campainha da porta tocou. Era Ken. Ele vestia um traje a rigor e estava muito bonito. Apertou a mão de Roger. Obrigado por me deixar levar sua esposa emprestada. Não há de quê, murmurou Roger. Muito em breve, ela será sua esposa. Ele ficou observando os dois saírem, com o coração partido. Trate de lavar a louça, disse Sarah. Vou me deitar. Roger lavou e enxugou a louça, limpou a cozinha e foi para a cama. Claro que não conseguiu dormir. Ficou esperando que Louise voltasse para anunciar que seu casamento acabara. Por volta das 11 horas, ela ainda não havia chegado. Deu meia-noite e nada. Roger levantou-se, pôs a andar de um lado para outro. Finalmente, a 1 da madrugada, Louise chegou em casa. Tenho uma notícia para você, declarou ela. E Roger sabia o que aconteceria em seguida. Não vou chorar, pensou. Não deixarei que ela saiba que me partiu o coração. Pode falar. Louise abraçou-o. Acabo de ter a noite mais chata da minha vida. Ken não parou de falar um instante sequer. E depois da ópera me levou a uma festa horrível. Ela riu. Nunca mais quero vê-lo, querido. Você é o único homem com quem desejo ficar. Roger mal podia acreditar no que ouvia. Mas isso é maravilhoso. Sarah saiu do quarto. Vocês dois querem calar a boca? Não estão me deixando dormir. Pela manhã, Roger entrou no carro na maior felicidade. Saía de marcha ré, para a rua, quando, pelo espelho retrovisor, avistou a sogra no caminho do carro. Ela se abaixara para pegar o jornal. Até hoje, Roger nunca teve certeza se o pé escorregou e por acaso pisou no acelerador, em vez do freio, ou se foi mesmo intencional. O que é certo é que ele atropelou a sogra, que foi declarada morta no local. A igreja acredita que pecar em pensamento é a mesma coisa que consumar o pecado. Assim, Roger já havia pecado ao tentar envenenar a sogra, sufocá-la e eletrocutá-la. De qualquer forma, Roger violou o 6º mandamento. Não matarás. A polícia foi bastante compreensiva, e o detetive disse a Roger. Não resta a menor dúvida de que foi um acidente. E foi assim que Roger e Louise puderam finalmente viver a sós, desfrutando o 1 milhão de dólares que Sarah deixara.